E o objetivo foi claro. É termos um local que nos recorde para sempre a maior tragédia que nos aconteceu em Oliveira do Hospital. Mas também queremos que seja um sítio onde as famílias de vez em quando passem lá e coloquem um ramo de flores. Queremos que seja um sítio onde as pessoas passem lá e que se sintam bem, como esteja lá a presença do seu ente querido. Queria achar que nós devemos adaptar um espaço bonito, um espaço onde todos os familiares, onde todos os queimados se representem o vosso sofrimento e que fique com a memória coletiva de um povo que sofreu naquela noite a maior tragédia de sempre que lhe aconteceu.